Olimpo 03 Salvador. Voe na proa de duna da presente. Qual POB e autonomia, o Mike Charlie Fox? 02 autonomia de 6 horas. Meia dúzia de horas? Afirmativo. Está autorizado o táxi em direção ao pátio principal, em direção ao terminal de passageiros, e aguarde para ingressar na Juliette. Afirmativo, isso pelo táxi da principal, pelo o pátio principal, aguardando a Juliette, o Edson. Ok. 6-3. Pode prosseguir a descida para uma centena, o 3662. Tem uma centena agora, 3662. O Papa Romeo Mike Charlie Fox ingresse agora na primeira à direita, na Juliette. E após na Alfa, e no ponto de espera da Uno Zero, chame a torre em Uno 8, decimal 95, e o ajuste é padrão, tem uma boa viagem. Afirmativo, após a Guaraqui, agora a direita na Juliette, após a Alfa, no ponto de espera, chame a torre Uno 8, 95. Boa noite, Romeu. TAM 3197, chame sempre a Recife, 1251. 251, TAM 3197, boa. Boa. Décima tem 060. Torre agora, 1895, bom pouso. 1895, terra daqui a pouco. Obrigado. Pushback, pátio 3. É, o 352 no meio tá livre e chame para o táxi. Pronto, no meio, sim. No meio, no 3, vou eu fita. Direto ao ofício, ciente. Boa noite, ciente 5827 para o Galeão. O 5827, aguarde só um instantinho, cobra pro Galeão, só um minuto. Aguardando, obrigado. Nada. Voador, boa noite, azul 4070, passando o marcador de zero embaixo para lá. Azul 4070, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 7 nós. Leve pouso na Aspa 10, azul 4090. O nível é o 340. Decola da pista 10 com curva à direita. Perfil da subida da El, após da El Leda. Após Leda, DCT Bidev, para interceptar a UP November 857 e prosseguir até Porto Seguro. Após UP Zulu 16 até Grufe. E após UP Zulu 14 até Tolkien. O controle 19.8 e o transponder é o 5104. Pesado 340, decolando da pista 10, primeira curva à direita. Israel Leda, Leda direto do Bidev, para a Upper November 857, depois seguro. Seguro, Upper Zulu 16, Grupo. Depois de Grupo, Upper Zulu 14, até Tolkien, controle 119.8, transponder 5104. Correto, 5827, chame pronto no portão 2. Camarada, muito obrigado. Nada. Solo Trip 5216 para o táxi POB 63, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife. Ciente, está autorizado o táxi em frente, o Trip 5216 via Pátio, Juliette e Alfa. No ponto de espera da 10, chame a torre em 118.95 e o ajuste agora 10.4. 5216, ciente, graças, boa. Torre com o Mike Charlie Fox, mantém a posição. Salvador, boa noite. 5836. Formação X-Ray, autorização Recife. Ok, o Web 5836 está autorizado para o Recife. O nível é o 330 via Peruísque 58. Decola da 10 com curva à esquerda. Perfil da subida Puca com transição Caju. Controle 119.8 e o transponder é o 5115. Autorizado Recife 330 via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 198 controle, o transponder 5115 Web 5836 aqui no portão 5. 5836, tá correto, chame quando pronto pra puxar e acionar. Obrigado, e sim, 5836. Sol Salvador, muito boa noite, eu faço 2224, informação Whisky, a remota é 14, autorização Juazeiro do Norte. Ok, o passaredo 2224 está autorizado, Juazeiro do Norte, Ceará. Nível é o 350 via Pesulu no 9 até Bangu. Após modifica e prossegue no nível 220, conforme o plano. E decolando da 10, curvará à esquerda no perfil da subida Momo com transição Frote. 19.8 a frequência do controle. E o transponder é o 5123. Ok, autorizado, decolando da 10 na Momo. Curva esquerda, Frote, em ascensão ao 220, após 350, da Abreuís, quilo 9. 123 no transponder, o controle de saída 109.8. O passageiro 2224 está correto, chame pronto na remota 14. Fala, Azul, boa noite, Azul 4770. Azul 4070, táxi em frente, chame antes da Juliette, previsto gate 8. Aqui vai chamar antes da Juliette. Sou Salvador, boa noite, do 1398, informação Whisky, cruza 220 para 150. E boa noite, identifique de São 050 na Maré. Positivo, Maré, após a Maré pode efetuar o ILS Whisky? Pode. Beleza. É Charlie Fox, ali mantém. Ali é MAP, Charlie Fox. Reduza para 1-970-9. Reduzindo 1-970, 3662. Pronto, Xander. Xander 6310, salvo 1-2, direito, 1-2-1-9. 9. O 3662, curva esquerda na 050 para interceptar, desça para 2000 e continua a redução. Sinal tráfego agora já bastante reduzido, próximo a dona. Esquerda agora 050, descida 2000 pés, está livre LS em permanente estabilizado, continua na redução 3662. Pouse, tipo, conforme estabilizado. Permanente. Salvador, 5206, boa noite. 5206, boa noite, mantenha a posição. Tendo posição, Ciente. É, 6310, Ciente, tá livre o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Salvador, Olimpo 03, estabilizado em LS. Olimpo 03, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 79. Autorizado pouso, pista 10, Olimpo 03. No meio, Manu 398 na proa do Serra Vitor 366, descendo para 2500 em forma estabilizado no sinal ILS Whisky. É, ciente, na prova do Serra Vitor 366 para 2000 pés, é portal estabilizado no ILS Whisky, no 398. Confirmando 2500 em forma estabilizada. 2500 no 398. Trolle, boa noite, muito obrigado. Critério Gate 1 no Via Índia. Gente. Copa Romeo Mike, Charlie Foster. Mike, Charlie Fox, Trot. Vou para o 280, sai da Gore, Silêncio. Ok, 280, Polizinho, Silêncio. Obrigado, senhor. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3152. 152, boa noite, identifique. Chegada a Mari foi pro TAP, desça até o 050. TAP 050, obrigado, senhor. Para pushback, acionamento 2224, passarei. Passarei 2224, autorizado. Chama o táxi. Camarada. Gente. 203, solo 17, libere a direita e taxi até a Delta. Na Delta vai manter posição e aguardar para o cruzamento. Lico 03. Você vai liberar a direita e vai taxiar até a Delta para o cruzamento. O controle, por gentileza, aqui o Maia Charlie Foster, me autoriza para o dedo, por favor. Mantenha o perfil da saída inicialmente, Mike Charlie Foxtrot. Mike Charlie Foxtrot. Olímpicos, informa quando o senhor liberar a pista, por favor, que tá meio ruim a visualização aqui da torre. Afirmativo, iniciou a saída da pista agora. Gente, obrigada. Então, 3662, tá autorizado o pouso pista 10, vento 110 graus, 7 nós. Gente, liberou pouso pista 10, 3662. Uno 398, desça para 2. Pois não, 2500 pés, autorizado o procedimento, reposto estabilizado. Positivo, para 2500, 1013. Autorizado ILS com isso, que é reposto estabilizado. Uno 398. Salvador, gol 1885, meia dúvida, para pushback e acionamento. Gente, gol 1885, aguarde só um instantinho para puxar no gate meia dúvida. Vocês vão lembrar 145 da passareta que vai sair agora do pátio principal, ok? Próximo ao gate 8. Gente, tá livre o táxi pelo pátio Juliette Alfa. Ponto espera da 10, chame a torre 118.95. E o ajuste é padrão, passarei 2224. E passei meu POB é 03, é isso? Não, é 53.340, autonomia, Fortaleza. Copiado, tem uma boa viagem. Alfa 118.95, ponto espera. Gente, tem uma boa viagem. Obrigado. O gol 1885, após o 145 da passarela cruzar através do seu portão, inicie no Medusa em coordenação com a equipe de solo e chame para o táxi. Gente, após a passagem do Embraer 145, em coordenação com a equipe de solo, iniciará o pushback acionamento Medusa, gol 1885. Salvador, boa noite, 3662, Librador. Boa noite, na 3662, está livre o táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, ele chama 3662. 036, quando é a posição? Tendo posição, 03. Trip 52 no meio, autorizado decolagem pista 10, vento 110 graus, 629. Fudor no meio, ciência iniciando. Olindo, está autorizado o cruzamento. Autorizado o cruzamento, ali foi 06. Guarda 07. Frequência livre. N2. Tipo 033, 662, obrigado. Ali não tem passaredo. Está pronto para a conta, Santos Dumont? Está pronto. Ok, está autorizado Santos Dumont, nível é o 3620. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita. Sai no perfil da subida da El. Após da El Leda. Após Leda DCT Bidev. Em Bidev intercept é o P9B857 e prossiga até Porto Seguro. Após a Tesulu 16, até Grufe. Após a Tesulu 14, até Barbacena. O controle 119.8 e o transponder é o 5126. Ok, autorizado 360 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, pista 10, curva direita. Dael, depois DCT Leda. Intercept lá para novembro 857. Ponto seguro, a Zulu 16, depois Grufe, a Zulu 14, Barbacena. Ok, o transponder é o 5126, o controle 119.8. 5126, 119.8. Está correto, chame pronto para puxar e acionar o OSHA 6210. 6201. Né? Salvador 5827, pushback acionamento, posição 2. Autorizado, 5827, chama para o táxi. Chamada, obrigado. Graus 6209. Decola 2. Aguarde 1 minuto, cópia Recife. Francisco. Estabilizado ILF, dono 398. Para o táxi, JB 184, autonomia 4 horas e 10, Alterna Galeão. Copiado, gol no 885, táxi em frente, via Juliette Alfa e no ponto de espera da 10, chame a torre em 118.95 e o ajuste é 10 no 4. Livre táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 1895 e 10 no 4, gol no 885. Poxa, né, 6310, agora sim, pronto. Mais curta, prossiga. O 6310, autorizado Recife, o nível 350, via Peruísque 58, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8, acione 5130. Aproximação final, estando embaixo travado. Passaredo 2224, decola aos 26, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Controle 119.8, Oxené 6310. Correto, Oxené 6310, chame pronto, tá pro chefe lá. Trabalho aí, obrigado. Comprovador, cordial, boa noite, eu tô 3258, informação X-Ray, tá no portão 07. Boa noite, está no 3858, está autorizado Fortaleza, o nível é o 370, via Upezulu 19. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle 119.8, acione 5133. Copiou 3858, copiou autorizado Fortaleza, o nível 370, superior Zulu 19. Na qual da 10, esquerda inicialmente na saída Momo, transição Frote. Controle 198, aciona 5133. São 3858. São 3858, correto, chame pronto no portão 7. Chamada. Salvador, 3561. Tá, 3561. Tá pronto para a cópia, Brasília? Pronto, informação de Autorizado Brasília, o nível é o 380, via Pêsulo 17, decola da 10, curva direita, subida gola e transição Ofito. 198 é o controle, 5116. Brasília, 380 autorizada, Pêsulo 17, decola da 10, curva direita, pós, gola Ofito. 198 é o controle, saída e o transponder 5116. 351. Correto, e chame pronto no gate 10. Câmara. Objeto 5827 está com 140 a bordo, autonomia 0348, alternando com 20. Afirma, boa noite, 85. Após a passagem do tráfego ali, mantém. Após a passagem do tráfego na final, né? No 0 ali, mantém. Mi 14 na Juiz, bom voo. De Alfa 1895, Mi 14, obrigado, boa noite. Sobe o F5836, para acionamento na posição posterior pushback. 3 anos, ponto 05, chefe. Autorizado, 5836. Sol 29, direito no 21, decimal 9. 219. 1404, reduza para 2009. 2009, continuado, tarifado. Quatro zero quatro, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. 2014. Minha da Juliette. Alfa chamarante da Juliette, 1398. Oi, boa noite, 5827, ponto de espera pronto. 5827, ali mantém. Ali mantém, 5827.